Boa noite, bom dia, perdão. 3520, autorização a 0 hora, tá junto? 520, pronto, corte. Afirmo, senhorita. Então, 3520 para Aracaju, autorizado, nível 190, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo, já pode seguir direto Aracaju. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 51 ou 56, TAM 3520. Autorizado 190 para Aracaju, decola 10, curva à esquerda, Pucajamo, direto Aracaju, após 119.8, é o controle 5156, transporte. Correto, e para o pushback, acionamento, TAM 3520. Camarada. O voo no 896, está pronto para puxa, acionamento, posição 3. Autorizado, chame táxi, voo no 896. Chamarei. Salvador, é Portugal, aviso do fora, espera em barco para o pushback. Portugal 024, clear, report ready for taxi. Para autorizado, empurrar a turbina, posso travar? Clear for approaching staff, recovery for taxi, Portugal 024. Thank you. Clear. Utilizado LS Web 5897. 5897, complete na torre 118, decimal 95. Boa noite. E Salvador, boa noite. Web 5895, estabilizado LS, baixar travado. Confirmar, a torre está perguntando se tem algum médico a bordo, se foi feita alguma ficha médica do passageiro e se ele já recobrou a consciência. Negativo, no, negativo médico a bordo, o paciente retomou a consciência, porém está, não está raciocinado. Bravo, Gol 896, está pronto para o táxi. Com 1137 a bordo, volume de 2 horas e 60, perna Porta Luz. Taxi de alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste no 0 no 4. De alfa, no ponto de espera da 10, reporte na Gol 896. Zero redução a critério para a aproximação. Reporte estabilizado, sinal ILS Salvador, ajuste permanece 614. Sim, tem a portaria estabilizada, azul 2400. Está pronto. Gol 896, ali mantém no zero. Ali mantém. Jet 5897, solo aos 19, livrando à direita. Táxi Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, Bruno Eco 5897, Gar, boa noite. Boa noite. Gol 896, autorizado a linha e decolar da pista 10. Vento 1,00 graus, 0,6 nós. Autorizado a linha e decolar da 10, gol 896. Tower, Portugal Zero to Fortex. Portugal Zero to Fortex, via Juliet Alpha. Holding point for runway 10, report ready for departure. QNH 1014, Portugal 024. Juliet Alpha, 12 in front, runway 10, QNH 1014, Portugal 02. Estabilizado no ILS X-Ray, o azul 4100. Azul 4100, cheque trem, chave torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre 1895, confirma? Afirmativo, 1895, torre Salvador, azul 4100. 4100, chama torre 1895, boa noite, até já. Obrigado, até a próxima. Salvador, boa noite, azul 4100. Azul 4100, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 069. Pouso livre, pistão 10, azul 4100. Azul, nível 370? Afirmativo. Obrigado. 96 da Golda, presente, vai pro Adjama. Projeção, gol 896. 96 controle. Prossiga. Presente voo pro de Recife. Obrigado, Recife. Portugal 084, clear, line up and wait, runway 10. Portugal line up and wait, runway 10, Portugal 084. Azul 4100, solo 25, táxi via Alfa, Juliette, remota 13 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 13, Pátio 1, 4100. Seu confirmado, a ambulância já está preparada? Afirmativo, a Infraero já deslocou a ambulância para o local. Muito grato, Azul 4100. Então 3520 vai coordenar com a equipe de solo para aguardar a passagem de Embraer 190 da Azul a retaguarda e após iniciar seu pushback, puxando para o táxi, então 3520. Coordenação com o solo aguardando a passagem da aeronave da Azul, vai chamar para o táxi, 3520. Portugal 024, cleared for lineup, cleared for takeoff, wind 100 degrees, 08 knots. Zero to four, airborne at 27, departure 109 and decimal 8, boa noite. Boa noite, é Portugal 024, boa noite, obrigada. Sistenta, muito boa noite, é Portugal 024, airborne, passing 1,800 feet on Pucas e Pass. É Portugal 024, good night, radar contact from departure, climb flight level 370, época de Pato. Paglaval 3, Servan Zero, Pucas e para, pode estar o Zero Tufo. Oito, nove, meia, chama Recife no 2005, alternando com no 2545. Obrigado, bom dia. Salvador, o 4100, eu preciso de um balizador para posicionar a aeronave na 1-3. Sim, vou solicitar em flare. Muito boa noite, eu sou na identificação, a chegada à área da presente voadora 2000, estado 1014. Então, 3264, como recebe agora o controle? 3264, Satan, voa da presente Duna, descendo para 2000 pés, ajustado 1014, 1014. Segue como número 1 na aproximação, acione identificação, tá? 3264. Okay, abort now, 024, any sense proceed direct from present position to Z-PAR. Stand by for coordination, Portugal 024. Obrigada, 024. Portugal 024 is clear, direct to Zipar from now. Formal, direct to Zipar, Portugal 024, obrigada. Boa noite, no meia, boa noite, oceano identificação, a chegada à área descendo ao 050, segue tráfego, sua frente, 12 horas, 17 milhas, passando 110 para 2000 pés, um Airbus 320 da TAM. Mare, gol 18-16. Em 520, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10-14. 104, Juliette Alfa, vai reportar ponto de espera da 10. Bell 024, contact Recife Central Frequency 126.85. If unable, 125.45. Recife Central 126.85 or 125.45 and Post Tower 024, boa noite. Obrigada. Nada. Salvador, da 3520, manda contar da 10, pronto. Da 3520, a linha e decola. Vento 090 graus, 10 nós. A linha decola da 10, da 3520. Para 5000 pés, ajustado 1014, 10014. 5014, 1014. Oito no meio, inicie redução 2509. 2509, boa noite, no meio. Sandra 3520, decola aos 37, controle 19, decimal 8, bom dia. 19,8, bom dia, Sandra. Controle Salvador, muito bom dia, Sandra 3520. 20, boa noite, está sob contato radar, suba para nível do voo 190, saída Pucajamo, Aracaju. Pucaracaju. 3520, sobe a 190. 3264, está livre em LS, capoteiro 10, Salvador, reporte estabilizado. Autorizado em LS, que você reportará estabilizado na 3264. 118, 16, redução para 220 nós. 220 nós, boa noite, boa noite.